Você está na Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. No ar, Tema Livre, debatendo sempre um assunto que é destaque e você pode participar. A partir de agora, ligue para cá. Tema Livre, apresentação Luiz Augusto Golo. Bom dia, hoje é segunda-feira, dia 27 de outubro, está entrando no ar o Tema Livre e o assunto de hoje não poderia ser outro. Nós vamos falar sobre as eleições presidenciais, eleições em todo o país também, tanto no primeiro como no segundo turno, eleições de governadores e de presidente da República, que são as eleições que galvanizam mais as atenções do eleitorado. Para os executivos estaduais e o executivo federal. E nós estamos aqui no estúdio com o Júlio Aurélio Viana Lopes, que é cientista político da Fundação da Casa de Rui Barbosa, e o Glaucio Soares, pesquisador do Instituto de Estudos Sociais e Políticos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Ambos já estiveram conosco aqui antes, tratando de outras questões. Até o Glaucio teve num programa em que nós falamos sobre racismo aqui, mas hoje vai tratar mais dessa questão de política. E eu gostaria de abrir falando do Júlio Aurélio, que ele vai promover um debate depois de amanhã, dia 29, a partir das 5 da tarde, na casa de Rui Barbosa, ali na São Clemente 134, com estacionamento grátis e entrada franca, ou seja, é bom comparecer. E o debate é a análise da conjuntura política nacional após a sucessão presidencial. E no convite que está no Facebook, aqui, que em cima o convite, três fotos que mostram a presidenta Dilma Rousseff, reeleita, o principal adversário, o candidato Aécio Neves, do PSDB, e a Marina Silva, que concorreu pelo PSB no primeiro turno e foi terceira colocada, portanto não foi ao segundo turno, mas está aqui também numa posição de destaque nesse convite. Eu gostaria de abrir querendo saber isso aí. Qual o papel que você considera, Júlio, que a Marina teve? A Marina foi já pela segunda vez, ela é uma escada, como a gente diz em termos de representação cênica, né? Ela serve de escada para o candidato do PSDB. Pela segunda vez ela está nessa disputa e sai e acaba essa polarização entre PT e PSDB, mas ela tem esse papel importante. Eu gostaria que você dissesse para nós um pouco disso aí. Bom dia, Júlio. Bom dia, ouvinte. Bom dia, Golo. Bom dia, professor Glaucio. Não, é uma honra estar ao lado do professor Glaucio, que é uma das referências das ciências sociais no Brasil. Tentando responder logo a sua pergunta, eu já estive aqui comentando o primeiro turno. Eu acho que a Marina tem um papel diferente do que você assentou. A Marina de 2014 não é a Marina de 2010. Ela é também, e ela é muito mais do que ela foi em 2010. Aliás, o que ela traz de novo em 2014 foi muito mais significativo do que o que ela trouxe em 2010. Foi apenas a questão ambiental. Mas, a rigor, a ascensão e queda de Marina Silva, que foi isso que determinou esse processo, essa dinâmica, a ascensão e queda que ocorreram no primeiro turno, definiram o primeiro turno e o modo de a arrumação que acabou ocorrendo no segundo turno, que é o que a gente deve falar mais aqui. Mas qual foi o papel da Marina? A Marina foi objetivamente o canal de expressão das mudanças que a maioria do eleitorado sempre disse que queria. Os 70% que, em média, é o que aparecia em todas as pesquisas, todas, inclusive de todos os institutos eleitorais, falando de mudanças, era mais ou menos o mesmo dos que diziam que estavam satisfeitos, que aprovavam o governo, 70% a 80%. Então, as mudanças, como conversamos durante aquele programa, a meu ver, não eram mudanças contrárias ao que já havia sido conquistado. Ou seja, não eram contrárias aos programas sociais, não eram contrárias à estabilidade econômica, nada disso. Eram as mudanças cuja vocalização mais... cuja visibilidade maior ocorreu durante as manifestações de junho de 2013. Então, Marina foi o estuário, durante a sua ascensão, desses anseios de mudança, que são os anseios que vinham desde junho de 2013. A sua queda também se explica por isso, porque ela, a rigor, foi como apresentei contigo no outro programa, tem a ver com o fato de que a candidatura de Marina, a meu ver, não compreendeu isso inteiramente, ou pelo menos no fundamental. E a rigor, ela entrou na polarização, no debate entre estabilidade econômica e programas sociais, que era a polarização, PSDB-PT, né? Que é essa polarização tradicional que já vem de alguns anos na democracia brasileira. A rigor foi isso que ocorreu. Por que que eu posso afirmar isso com muita convicção? Porque quando a Marina cresce, ela cresce sem tirar votos de um e de outro, ela se posiciona competitivamente a partir dos indecisos, dos brancos e nulos que antes apareciam nas pesquisas, antes da entrada dela, que são carreados para a sua candidatura. A partir dali, ela passa a crescer, e essa ascensão de Marina foi a ascensão daquelas, objetivamente falando, estou dizendo, não é algo que a candidata tivesse produzido intencionalmente, mas foi o que fez com que ela ascendesse. A queda tem a ver com o tipo de campanha que se montou no final do primeiro turno e que, infelizmente, a meu ver, acabou prevalecendo no segundo turno. Um tipo de campanha que não tem política, um tipo de campanha que, como os próprios marqueteiros chamam, campanha negativa. Bateu, levou. A desconstrução, que a rigor é a campanha de desmoralização pessoal, feita por ambas as candidaturas, não foi feita apenas pela candidatura de Dilma, né, sobre Marina, fez com que aqueles anseios de mudança não mais fossem recepcionados pela candidatura de Marina. Enfim, são vários levantamentos que foram feitos. Mas que depois, quer dizer, infelizmente, Golo, esse tipo de campanha negativa foi o que prevaleceu. Não é que ela não ocorra, ela ocorre em qualquer lugar, em qualquer eleição, em qualquer lugar do mundo, até no Uruguai, que é a eleição mais civilizada daqui do Cone Sul, tradicionalmente, isso ocorre. Mas o predomínio disso, a prevalência disso, explica, Golo, porque o segundo turno produz uma divisão tão forte, tão intensa do país, e que é o principal desafio que a presidenta reeleita terá de enfrentar. Mas que ela tem consciência disso, enfim, né? A Dilma, que recebe o sufrágio ontem, né? Quer dizer, que aceita a vitória, né? Que assume a vitória, é a Dilma que vai de branco, que fala em união, fala, enfim, em entendimento, em diálogo e até em reformas pactuadas. Mas o papel de Marina foi importante nesse sentido. Mesmo ela não estando no segundo turno, o modo como ela ascendeu e principalmente o modo como ela declinou eleitoralmente explica a dinâmica que acabou ocorrendo no segundo turno. Uma coisa interessante que você enfatizou aí, que eu gostaria de repisar, é que as candidaturas, esse eleitorado que ansiava por mudanças, anseia por mudanças, e as duas candidaturas que foram para o segundo turno, ambas tinham a mudança como a palavra-chave. Não é? Quer dizer, nós tínhamos a primeira, o candidato da mudança, que era o Aécio, e a Dilma Muda Mais, que também era um slogan de campanha muito significativo desse, dessa compreensão. Eu não sei até que ponto, Glaucio, isso confunde o eleitor e leva a discussão ao nível baixo que nós vimos no segundo turno, esse nível em que não havia discussão política, discussão ideológica, e sim uma discussão de detalhes, de coisas pequenas, de miudezas da vida política. Bom dia, Glaucio, queria que você entrasse aí agora. O tipo de mudança que se desejava era uma mudança prospectiva, é para o futuro. Não era uma mudança de voltar ao passado e refazer o passado. É algo bem diferente. Daí que coubesse no eleitorado brasileiro o Muda Mais e o Muda. Os dois. E não o vai lá, vai atrás e refaz. Não havia uma preocupação com refazer. Por que que Dilma desceu... É uma grande pergunta. Eu não tenho dúvida de que a estratégia dos marqueteiros teve algum efeito. Agora, lembro o negativo de candidatos religiosos, que é muito alto. Não é a primeira vez que um candidato ou candidata cresce muito, parece que será um dos contenders finais, o Russomano na prefeitura de São Paulo. Se esperava que ganhasse, se esperava que fosse para o segundo turno, acabou não indo. Garotinho começou no estado do Rio de Janeiro à frente, mas a rejeição é muito alta, e a rejeição a Crivella se explica mais do que a aceitação de Pezão, o resultado observado aqui. Então, eu me preocupo com o tom da mudança, com o tom da campanha, porque racharam o Brasil. E agora não é um problema só de construção, é de reconstrução, é de união. Se nós formos, como eu fui hoje pela manhã, à internet, nós vamos ver muito ódio. Ódio não constrói uma pátria. Ódio racha, divide, elimina uma pátria. E já se fala em possíveis mudanças. A primeira se impõe, se tu olhas para a composição do Congresso, quem vai governar com um Congresso tão fragmentado? E aí se fala de reforma política. Qual o problema? Se fala de reforma política no singular. Há reforma política. Aquela. Não existe aquela. Existem dezenas de pontos. Exemplifico. Cláusula de barreira. A favor, contra. Se a favor, que tipo? 3%, mínimo 5%, representação em vários estados. Voto distrital. Voto distrital misto, voto proporcional continua, mas se proíbem as coligações para as eleições para deputados estaduais e federais. Reduzimos o número de municípios para que aqueles municípios que estão eternamente pendentes, dependentes da União, não continuem a pesar. Acho que é um grande apoio para terminar o foro privilegiado. Por quê? Foro privilegiado é antidemocracia. Aí não há igualdade. Exatamente a palavra privilégio significa isso. Há outras menções que ainda não fazem parte da reforma política, mas que podem entrar. Por que não reduzir os privilégios do Estado? Por exemplo, os reitores aqui têm carro. Eu ensinei em várias universidades americanas, nunca ouvi falar nisso. Vários cargos têm acesso a privilégios que a população não tem. Então a reforma política não existe. A reforma Existem muitos pontos e você pode ser favorável a um, mas não ao outro. E então, desse grande elenco, eu só mencionei alguns, haveria muitos mais, quais são aqueles que vão aumentar a governabilidade, porque nisso estamos pensando. Uhum. Independente de qual fosse o presidente, Dilma, Aécio, Marina, quem fosse, governar com esse número de partidos e a fragmentação do legislativo, uhum, é uma quase impossibilidade. Eu acho que essa fragmentação é o que explica coisas de indesejáveis como o Mensalão. A tese da governabilidade começou antes. Creio que foi o Bolívar Lamonier, que era assessor do Fernando Henrique, que disse: não dá para governar, e não dá mesmo. Quando você tem um monte de partidos, muitos deles equidistribuídos por nível baixo, um deputado, dois deputados, como é que você vai conseguir construir uma maioria estável? Eu creio que esse é o objetivo que temos em mente quando falamos de reforma política. Mas não existe a reforma política. Uma coisa que você falou, Glaucio, que também me desperta atenção aqui, é que ontem, por exemplo, no discurso da Dilma, no discurso da vitória, no palanque havia representantes de todo o arco político partidário que apoiou. E você vê ali que são pessoas e partidos inexpressivos, entraram ali como uma soma de segundos no programa eleitoral, para o horário eleitoral, o que também parece uma deformação. A oposição, o tempo inteiro, desde o primeiro turno e desde sempre, desde antes mesmo da campanha eleitoral, ela bate na tecla do aparelhamento do Estado pelo Partido dos Trabalhadores. E antes do PT assumir o poder, o PSDB, quando era poder, também exercia o seu patrimonialismo. Quando você fala dos reitores das universidades federais terem carro, isso é uma das expressões menores do patrimonialismo que caracteriza o Estado brasileiro desde sempre. Isso, eu acho que é uma questão que deve ser essencial na discussão de uma reforma política, porque uma reforma política, ela tem que ser também ideológica, senão não vai chegar a lugar algum, você não acha? Não? Eu acho que o essencial de tudo que nós estamos falando aqui é o que a Dilma reconheceu, que foi o primeiro reconhecimento dela no seu discurso de aceitação, enfim, de vitoriosa. Comemoração. De vitoriosa. Que mudança é essa? Que mudança é essa? Eu suponho, e coloco aqui também ao professor Glaucio, pela primeira vez na história brasileira, a PEA, a População Economicamente Ativa, chegou a 70% de formalidade, de formais. Então, Golo deve se lembrar que um ponto em que eu insisto muito é o tema de junho de 2013. Junho de 2013 está sempre presente, porque não foi dado, não se deu vazão àquilo. E aquilo continua permeando a sociedade brasileira. Eu acho que as mudanças têm a ver com isso. Quem tem carteira assinada formal é um cidadão que se vê como contribuinte. Está ali o imposto no sentido amplo, taxas, contribuições, o que seja. E quer essa retribuição do Estado, e busca essa retribuição do Estado. Junho de 2013, a rigor, a meu ver, foi isso. Eu acho que a mudança foi formulada por aqueles manifestantes. Então, de que mudança se tratava? De ética na política, ou seja, de qualidade. Resumindo, né, Golo? Aquele resumo que eu gosto de a frase que eu prefiro, que acho que melhor sintetiza: qualidade de vida comum, qualidade da vida coletiva, qualidade da representação política, qualidade da vida política, ética na política, né? Mas um movimento por ética na política, o de junho de 2013, mais intenso e mais amplo também do que os movimentos pela ética na política que ocorreram antes, desde de 92, que resultou no impeachment do presidente Collor, não importa. Estou me referindo a junho de 2013, porque ali ética na política significava também, e principalmente ética nas políticas públicas. Significava postular determinadas políticas públicas que conferissem qualidade a alguns bens coletivos, no caso, transporte, saúde, educação, nessa ordem, segundo a pesquisa do Ibope de 20 de junho de 2013, o auge das manifestações, quando as tarifas baixaram em mais de 100 cidades, né? Enfim, baixaram não, retornaram ao valor, né, que tinham antes, em mais de 100 cidades no país. E essas eram as mudanças, sabe, Golo? A rigor, as mudanças estão claras, foram tornadas claras pelos manifestantes de junho de 2013. Ética na política com qualidade para serviços públicos, é isso. Agora esse é um desafio que é compreensível que as candidaturas não o assumam, ou ao menos não assumam inteiramente, porque são os maiores abacaxis, né, políticos do país. Pelo menos um deles, que é o da reforma política, que o professor Glaucio se referia. Ou menos ética na política tem que significar reforma política. E a rigor, professor Glaucio, eu concordo com tudo que o professor disse, mas não há nenhum problema técnico para se fazer reforma política. Eu insisto nisso, pretendo fazer uma iniciativa nesse sentido a partir da Casa de Rui Barbosa, no início do próximo ano, no início, logo na posse, com a pesquisa que começamos a fazer sobre a representação legislativa que vai tomar posse. E é possível perfeitamente, não há necessidade de um plebiscito seguido de uma constituinte, não há necessidade disso. Não, tanto é verdade isso que você está dizendo, que em junho de 2013, em julho de 2013, quando a presidente Dilma resolveu receber o pessoal do MPL, Movimento Passe Livre, em Brasília, no Palácio do Planalto, como uma resposta ao segmento político, ela acenou com uma constituinte exclusiva, com uma, né, para reforma política, com a reforma política. E isso serviu para calar a boca do pessoal da política que estava querendo ganhar alguma coisa, algum lucro, algum dividendo eleitoral para o ano seguinte, naquele movimento que, aliás, já tinha sido rechaçado nas ruas quando apareceram as bandeiras de partidos e o pessoal afastou. Mas essa questão, como bem enfatizou o Júlio aí, o Glaucio, não depende de técnica alguma. A reforma política a qual você se refere, as reformas políticas, elas dependem única e exclusivamente de determinação e vontade política. Então, como é que é? Você acha que existe hoje um cenário mais favorável após essas eleições para que no ano que vem a gente comece essa discussão que o Júlio propõe? Há um conflito entre a vontade política de fazer aquilo que é melhor para o país, que é uma governabilidade mais fácil, portanto, mais barata eticamente, e os interesses pessoais e institucionais partidários de muitos que estão lá no Congresso. Passar isso não é fácil. Ou seja, quantos partidos sumiriam se tivéssemos uma simples cláusula de barreira de um mínimo de 3 ou 5% das eleições, das cadeiras? A maioria dos 30 e tantos partidos, né? Aí, mas nós temos aí a questão, Glaucio, quantos dos partidos. Estariam eleitos sem coligações? Sem coligações. Pois é. Não, mas e os partidos sobras ideológicos? E os partidos históricos? E o PCdoB? E o próprio PSB? E o Partido Verde? Esses partidos também são ameaçados numa cláusula de barreira? São. E a pergunta que não me cabe responder é: esses interesses legítimos estariam melhor como seções fortes de um partido forte ou como um partido débil, pequeno, que necessita vender a alma para conseguir algum tipo de benefício? Com relação ao movimento de junho, eu entro numa espécie de futurismo. Como é que seria se não fosse? Como é que seria o Brasil se aquele movimento tivesse continuado com suas características originais? Um movimento pela justiça social e pela ética. Veja, não partidário. As bandeiras, como tu bem te lembras, eram proibidas. Os dísticos e sinais eram todos, emblemas eram todos proibidos. O que, que havia era um movimento pela ética e pela justiça social. Suponha que tivesse continuado e iria crescer, acredito eu. Como seria essa eleição que tivemos, que foi tão feia, em muitos sentidos? Isso. Com aquele movimento pela ética vivo e atuante, não seria tão feia. A ética precisa voltar a ser parte do sistema de valores dominantes na sociedade brasileira. Nós temos que acabar com a lei de Gerson. Quer dizer, não é só na política, toda na sociedade. Parte, em toda parte. Nós temos pesquisas. Mas começar pela política é um bom começo. É um bom começo. Ah, um claro, começo. Sem dúvida. Talvez o melhor começo. É verdade. Globo, nós temos dados a respeito da confiança. Há muita teoria política baseada na confiança. O brasileiro dos países estudados pelo Latino Barômetro e outros tipos de pesquisa em países da América Latina semelhantes, é o que menos confia no seu próximo. E é uma diferença grande. Não é só que ele não confia no governo, mas não confia no vizinho. Não confia em outros brasileiros. Então, o que é que nós temos? Uma democracia de pessoas que não confiam? Uma população de desconfiados, temerosos que o próximo vai tirar vantagem de qualquer relação com ele? Mas se todos são tão assim não confiáveis, quem não confia também é não confiável. Essa mudança política implica numa mudança ética muito grande. Muito radical, hein? Radical. Essa é bem radical mesmo. Radical. Eu quero só lembrar você que está acompanhando a nossa conversa aí, que você está na Rádio Nacional aqui do Rio de Janeiro, no programa Tema Livre, e hoje nós estamos discutindo esse cenário que se desenha a partir da reeleição da presidenta Dilma Rousseff ontem, com o Júlio Aurélio Viana Lopes, cientista político da Fundação Casa de Rui Barbosa, e com o Glaucio Soares, pesquisador do Instituto de Estudos Sociais e Políticos da UERJ. Vamos voltar então ao debate aqui. Essa questão que você levantou, Glaucio, eu acho importantíssima. Tem uma questão que um ouvinte, o Leandro Silveira, já mandou no início do programa, quando nós começamos a conversar, já chegou aqui a questão dele por escrito, e eu estava segurando para agora, porque tem a ver, eu acho, com reforma política e com ética, que é a seguinte: como os debatedores avaliam o papel da grande mídia na reta final do segundo turno, e como o governo Dilma poderá enfrentar esse problema ao longo dos seus 4 anos, que vão começar agora já em janeiro. Essa questão eu acho que é muito delicada, muito nevrálgica nesse momento, porque nós tivemos o papel importante da revista Veja na reta final, da TV Globo na reta final, um questionamento, protestos de eleitores. Podem ser filiados ao partido ou não, não importa, mas o fato é que houve uma partidarização da mídia e houve uma reação, e é isso que o Leandro quer saber. Como é que vocês analisam, Glaucio? São duas mídias preocupantes. A grande mídia, e nós só olhamos por um lado dela, o que não está correto, mas eu estou sobretudo preocupado pela crescente mídia informal através da internet. Meu Deus, ela é cáustica. É muito ofensiva. É aí que você diz que está o ódio que você viu hoje pela manhã. O ódio que eu vi hoje pela manhã. Essa é uma grande preocupação. Veja, se olharmos. Está em todas, né? Está em todas. Em todas as mídias. todas as mídias. Esse ódio permeia todas as mídias. Esse ódio não é muito filho da ignorância. Porque nós estamos, olha, essa foi a sétima eleição presidencial depois da ditadura. Se nós considerarmos que sete eleições não são propriamente um período histórico longo, maduro, nós estamos aprendendo. Eu tenho para mim que o Brasil está avançando, o eleitorado não para de crescer, a participação da população é cada vez maior, mas existe um ódio que eu acho que é futebolístico, é uma coisa quase que de time, de torcida de futebol, que a gente vê muito nos estádios e nos arredores dos estádios. E eu acho que é uma etapa que a gente vai vencer também. Como é que você vê isso? Eu acho que, Pedro, professor, mas eu eu acho que dessa vez, das eleições durante a democracia, não houve polarização tão excessiva e especialmente, Golo, uma eleição sem tema. Uma eleição em que uma eleição sem futuro. Não tem futuro desenhado. Não foi desenhado pelas candidaturas. A prevalência das campanhas negativas, a qual me referi no início, fez com que... O que é a campanha negativa, Golo? Aquilo que o professor Glaucio dizia também no começo do programa. Derrota-se alguém, não necessariamente, ou seja, a vitória que é produto da derrota do adversário não gera futuro, não tem projeto nisso. Morre aí. Não tem política. Né? Não tem política. Não é que. Claro que vence a eleição, né? Desse modo. Veja, é diferente de uma candidatura que vence e a vitória, ou seja, o crescimento contínuo, progressivo, sustentado dessa qualquer candidatura, falando em candidaturas em tese, e vai minando as demais candidaturas. Aí a vitória produz a derrota dos adversários. O que se deu nessa eleição, tanto no primeiro e a partir do primeiro, como lhe disse, aí o segundo turno foi o padrão dominante no segundo turno, foi de que a derrota traz a vitória. Então, a estratégia política negativa, não é que ela não exista, não é que ela não seja legítima, estou criticando, e acredito que o professor Glaucio também, a exclusividade ou a prevalência disso. A prevalência disso não é bom para ninguém, não é bom para a presidenta Dilma. Não é, e não é algo que ocorresse em outras eleições. Ocorreu na de 1989, e mesmo na de 1989 não foi o único caldo político daquele debate. Havia outras questões que diziam respeito à realidade. Eu, como cientista político, eu vou já dizer, o professor Glaucio não conheceu um cientista político que gosta da teoria da dádiva. Mas eu vejo as eleições, professor Glaucio, como dádivas agonísticas, ou seja, uma competição de generosidade. Dádiva agonística, só para quem, enfim, né, não conhece esse termo técnico aqui, que isso não surgiu na ciência política, vem lá da antropologia, na verdade, até de outras ciências, até de antes de existir a antropologia, mas é aquilo que tribos indígenas do noroeste norte-americano faziam. Quem era o chefe? Aquele que deu a melhor festa, ou a maior festa. Qual é a tribo que vai comandar a confederação das tribos? Olha, é a tribo que deu a maior festa, a melhor festa, enfim, que as tribos mais gostaram. As eleições modernas, a rigor, são formas modernas de dádiva agonística, é como eu as vejo. E isso se perdeu. Então, não é algo que ocorreu em todas as eleições, entende, Golo? Quer dizer, a campanha negativa não prevaleceu nas eleições anteriores. Nessa, você tem um predomínio, quase que exclusividade das campanhas de desmoralização pessoal. Então, veja só, o que ocorreu com a Marina? Falávamos do primeiro turno. Ao ser desmoralizada pessoalmente, por vários aspectos, enfim, né? Fundamentalista religiosa, enfim, todas as acusações que se fizeram, ela deixa de servir de estuário desses anseios de mudança. Para onde foram esses anseios de mudança? Num primeiro momento, para o Aécio. Vem um crescimento do Aécio, que talvez, que não é esse, mas não é isso que sustentou o segundo turno, porque no segundo turno, ambas as campanhas, não apenas a da presidente Dilma, também a campanha do PSDB foi uma campanha negativa todo o tempo, tão negativa quanto, não houve diferença nesse sentido, de desmoralização pessoal, enfim, de incompetência, de corrupção e assim por diante. E isso não constrói futuro, não constrói um projeto. E governo é para o futuro. É. Né? Então, é apenas nesse sentido. Então, ganhasse quem ganhasse, na verdade, sua vitória seria apenas um subproduto da derrota alheia. Então, não é que campanha não se faça assim. Propositiva. Eu moro no Brasil, no planeta Terra. Eu sei que essas coisas acontecem, não é? A queimação, enfim, as acusações fazem parte. Mas o predomínio disso é ruim para quem ganha também. É claro que é ruim para quem perde, sempre, mas é ruim para quem ganha também. Então, nesse sentido, é que é um problema. Como disse o professor Glaucio, é o problema maior da governabilidade daqui para frente. Mas, Golo, só para terminar, então, professor, essa divisão também não é nova. Mas a intensidade dessa divisão, a cristalização dessa divisão é nova. Veja, o primeiro mandato do presidente Lula, não houve a agregação de ambas as correntes, não é? Partes, enfim, de programas neoliberais com programas desenvolvimentistas, não houve isso. Quer dizer, isso foi acomodado. Mesmo o governo, mesmo o primeiro mandato da presidenta Dilma teve isso. Está aí a privatização de aeroportos, enfim. Então aí a quebra do monopólio da Petrobras na exploração do pré-sal. Então são. É claro que isso varia de candidatura para candidatura, mas há uma recomposição. E esse é o desafio. Desculpa. Tudo bem. Eu tenho uma preocupação que é que nós não sigamos um modelo que determina que está o Estado lá, as eleições lá, os partidos lá, o Aécio lá, a Dilma lá, a Marina lá e nós observadores. Quando eu falo de crise ética, não é só na política, não. É nossa também. Quando eu minto, eu engano, eu cobro mais caro do que realmente custou, e minto para justificar isso, eu estou contribuindo para a crise ética. Cada um de nós. A responsabilidade não pode ser sempre e automaticamente atribuída a outros que não eu, a externalidades. Acho que todo brasileiro tem que fazer exatamente o que Dilma e Aécio e vários outros têm que fazer também. Perguntar quanto que eu contribuí para isso. Veja, Globo, as pesquisas. Em um momento, as pesquisas davam, logo as primeiras, Aécio na frente. Os partidários de Dilma dizendo essas pesquisas estão erradas, é corrupção e não sei o quê. Daqui a pouco Dilma está na frente. Os partidários de Aécio tentam desacreditar o Datafolha e o BOP, dizendo que a pesquisa de uma outra empresa e qualquer que estava dando os resultados corretos. Ou seja, a nossa atitude varia de acordo com o grau em que a pesquisa satisfaz nossos anseios. A validade morreu. Os dados são esses mesmos? Não se coloca essa pergunta. Então, toda vez que acontece um problema, eu aprendo isso com outras pessoas, ou pessoas de várias religiões, de verdade. Pergunte primeiro, qual é a responsabilidade do outro, mas qual é a minha? Isso é que é cultura cívica. A construção de uma cultura cívica. Gobo, há vários indicadores que nós precisamos melhorar a nossa cultura cívica. Quando hoje eu fui tomar o carro para vir para cá, você sabe que eu uso bengala. Eu levo um tempo para entrar no carro. Meu Deus! todo mundo batendo a buzina, passando, xingando. Que ódio tão gratuito, pessoas que não me conhecem, nunca me viram. Absolutamente gratuito. Né? Gratuito. E isso acontece no dia a dia, feito por milhões de brasileiros contra milhões de brasileiros. Então, seria muito ingênuo achar que uma reforma política, uma reforma do Estado, vai reformar nosso íntimo, ou, como diria uma pessoa religiosa, a nossa alma. Nós precisamos acabar com a lei de Gerson, a lei de que estamos aí para levar vantagem em tudo. É, no Gerson do Vila Rica, né, do cigarro Vila Rica, lembra disso? Era Vila Rica, né? Vila Rica. Agora, uma coisa que me desperta atenção nisso aí, para nós voltarmos à formação dessa sociedade, para mudar um pouco esse caldo de cultura onde nós vivemos, tem a ver com esse acréscimo da classe média, esse inchaço da classe média, que na verdade é um inchaço. E a classe média também, de acordo com o IBGE, é bastante flexível. Quem ganha um pouco acima de R$1.000 já é classe média. Então isso já torna uma classe média um pouco fictícia. Mas de qualquer maneira, você situou bem, Júlio, quando falou que são os contribuintes. E aí, Glaucio, eu vejo quando você fala, por exemplo, dos valores, eu vejo que o contribuinte brasileiro é que está se tornando cidadão. E não o cidadão que está se tornando contribuinte. Ou seja, você tem uma cidadania vinculada ao cartão de débito, cartão de crédito, conta em banco, essas coisas que foram proporcionadas em grande medida pelos governos recentes que privilegiaram o social e promoveram alguma distribuição de renda. Nesse aspecto, nós vemos que a mídia tem um papel fundamental, que é um papel de esclarecimento, de a formação da opinião pública. E a mídia está muito desviada dessa função, ela está muito partidarizada, ela está muito ideologicamente presa a grupos que são contrários a essa ascensão, a essa distribuição de renda, a esse tipo de coisa. É possível a gente mudar isso, independentemente de reformas políticas que haja, ou de outro tipo de reforma? É possível a gente mudar isso de dentro para fora, ou seja, sem ingerência do Estado, que também é outra coisa perniciosa muitas vezes? O que vocês acham? O movimento de junho de 2013, eu comparo, eu acabei de escrever sobre ele, né, professor, mas ainda, claro que em algum momento ele passa, né, o texto, mas o movimento de junho de 2013, ele tem alguns análogos em outros países. Quando estive aqui, comentei contigo, né, Occupy Wall Street, o 15M espanhol, que chamado de indignados, e a plataforma Taksim em Gezi, no Parque Gezi em Istambul, um parque lá onde começou o movimento. Esses três movimentos, diferente do nosso, o nosso foi o menos programático, ele formulou políticas genéricas, né? As políticas públicas foram formuladas genericamente. Nas reclamações, né? Mas não foi constituído, quer dizer, e é por isso, professor Glaucio, que acredito que não durou um pouco mais, né? Mas o temor excessivo, a única crítica pertinente que se pode fazer aquele movimento, quer dizer, não reconheço como orientação fundamental daquele movimento as depredações eram as franjas, eu já chamo de franjas do movimento. Tanto outros que ocorriam, movimentos que entraram nesse tanto que ocorriam nas ruas próximas, transversais, né? Não ocorriam junto ali com quando ocorriam, enfim, eram logo ocorria a separação entre a multidão pacífica e todos esses aí, enfim, e também apareciam nas pesquisas, mesmo na pesquisa do Ibope do dia 20, que foi o auge das manifestações em várias capitais. O movimento de junho de 2013 não teve um programa tão formulado quanto esses três outros. E esses três outros, digamos, primos dos movimentos de junho de 2013, que tinham em comum a qualidade de vida coletiva como um horizonte utópico, propuseram algo interessante para a mídia, Sabe qual é a proposta deles? Comum entre os três? A mídia tem que ser plural. Exigência de que a mídia seja plural, haja pluralidade de pontos de vista. Era apenas isso. Enfim, é algo tão singelo, mas que se discute, enfim, aqui no Brasil desde a Constituição de 88. O artigo 220 da Constituição está lá no Conselho de Comunicação Social, que nunca foi efetivamente organizado e tudo mais. Mas, apesar de tudo, acho que ocorre muito que conosco nesse aspecto. Nesse aspecto do chamado controle da mídia, que é o que o ouvinte perguntou. Sim, e que Leandro, você está levantando, como acontece com a reforma política. Então, a rigor, se complica muito, que não é tão complicado. Tecnicamente, não é complicado. É verdade. Então, só vou para argumentar com o professor Glaucio, que eu acredito, professor, que mesmo a reforma política, se tivermos, eu tenho uma postura diferente dos meus colegas cientistas políticos, gostaria que outros pensassem assim, claro, como toda pessoa, né? Mas eu não vejo a necessidade de debate entre vários projetos. O debate ele ocorre e precisa ocorrer, e ocorrerá naturalmente em qualquer votação, seja uma votação congressual para posterior referendo ou plebiscito. Mas não há nada que impeça. O melhor sistema político é aquele ao qual a população adere. Então, eu acho que o que há é muito mais uma, nesse sentido ético a que o professor Glaucio se refere, quer dizer, esse problema ético, né, como ele se reflete também nesses tópicos, nesses aspectos que estou me referindo, tanto o controle da mídia quanto a reforma política. É mais a preocupação em assegurar determinada reforma política. Por exemplo, assegurar o financiamento de campanhas. Não é? Você pode concordar com isso, que isso seria democratizante, né, da competição eleitoral, mas o mais importante não é isso. O mais importante é que a população seja ouvida e defina isso. Se aproprie dessa discussão. Possa aderir a um sistema político. Ainda que esse sistema político seja um problema depois, aí entramos sim. Aí são problemas, como você se referiu, Golo. Há problemas que são do aprendizado democrático. Mas se não fizermos, não dermos passos além, continuaremos bloqueados numa discussão que não vai além da estabilidade inflacionária e do crédito ao consumo. E a moralidade da coisa pública. Mas nós temos um tesouro social e cultural e político que são esses anseios mudancistas, que têm base na ética como ética na política em geral e nos serviços públicos. Júlio, sobre a mídia, eu acho que tem uma vacina. Eu fui vacinado durante a ditadura a respeito de problema de controle da mídia. Houve censura. Houve censura pesada no Brasil. Censura prévia. Censura prévia, bilhetinhos. Eu analisei os bilhetinhos, eu analisei uma série de trabalhos que foram apresentados para serem publicados. Essa censura terminou numa coisa pior que a censura, que é a autocensura, porque havia uma zona cinza muito grande. Então, cuidado, porque em nome de democratizar a mídia, nós podemos censurar a mídia. Temos que saber onde termina um e começa o outro. Por exemplo, em comparação, nós temos uma mídia aberta. Alguns não gostam desse jornal, dessa TV, etc., daquela outra. Nos Estados Unidos, Fox News, eu nem ligo, porque eu sei que isso é extrema-direita. Eu sei que aí está Murdoch, da Tea Party. Mas, poxa, não tem só isso. Tem BBC na Inglaterra que você pode assinar, tem CNN. Tem os três grandes conglomerados, tem rádios locais. A pluralidade é importante. Não, muito mais importante do que o controle das mais, das que vendem mais, etc. eu vivi a autocensura. Numa sala de aula, eu não sabia o que eu podia dizer. Puxa, meu Deus, na função de professor, eu não sabia o que podia dizer. Via a cada aluno como um possível delator. As pessoas eram presas, os jornais foram fechados. Então, antes de iniciar qualquer tipo de política que vise limitar os excessos que há, certamente há, dessa ou daquela mídia, eu penso não duas, mas cinco vezes, ou dez. Nós temos democracia no Brasil. Por isso estamos aqui conversando. Por isso na rua tinha gente de vermelho, tinha gente de azul. O que nós queremos é aperfeiçoar isso, não é caminhar para trás. Muito bem, gente, nós estamos terminando o programa aqui, o tema livre de hoje, minha volta das férias, tratando exatamente do resultado das urnas ontem, uma conversa esclarecedora, uma conversa legal, né? Vários pontos de vista bem explicados aqui, com bastante tempo, pelo professor Júlio Aurélio Vena Lopes, cientista político da Fundação Casa de Rui Barbosa, que eu vou lembrar mais uma vez, que ele estará depois de amanhã, a partir das 5 da tarde, ali na Casa de Rui Barbosa, fazendo exatamente um debate, comandando um debate sobre a análise dessa conjuntura, não é isso, Júlio? É na São Clemente 134. Isso aí, a partir das 5 da tarde. O estacionamento é gratuito. Entrada franca, estacionamento entrada franca, gratuito. Do lado direito, de quem vai para a Gávea, uma casa linda, e não há como esquecer. Como aquelas casas ali de Botafogo. Casa linda, né? Cor rosa, não é isso? Muito obrigado, então, a presença do Júlio Aurélio Vena Lopes e o Glaucio Soares, pesquisador do Instituto de Estudos Sociais e Políticos da UERJ. O Tema Livre fica por aqui. Uma ótima semana para você. Amanhã, às 10h05, nós estaremos de volta. Até lá. Está chegando ao fim mais um programa Tema Livre. A apresentação, Luiz Augusto Golo. Obrigado pela sua participação.